escutar. Eu tive com ela, não adianta negar. Você mentiu pra mim, porque me traiu assim. Eu nunca te traí. Cala a boca agora, melhor nem começar. Essas suas mentiras já cansei de escutar. Ponto final, esse é o ponto final. Me desculpe, amor, cê tá confusa. Meu coração é seu, isso não muda. Não dá mais, não dá mais. Você não sei viver sem ti. Meu amor, não me deixa assim. Não vai embora, tem pena de mim. Já disse que você é único pra mim. Preciso de você, não sei viver. Corre atrás, corre atrás. Você não me merece mais. Corre atrás. Eu nunca te traí. Cala a boca agora, melhor nem começar. Essas suas mentiras já cansei de escutar. Ponto final, esse é o ponto final. Me desculpe, amor, cê tá confusa. Meu coração é seu, isso não muda. Não dá mais, não dá mais. Você é única pra mim. Preciso de você, não sei viver sem ti.